Via 3550, decola 10, curva direita, saída da Euleda, Videv. Controle 1198, transponder 5436, cotejo. Otan 3897, está autorizado, Guarulhos 340, Alborisque 50, decola da 10, primeira curva direita, da Euleda, Videv. E eu, 398, 5436, no transponder, está na posição 612, chamada para push. A saída da Euleda Bidev, ok, ciente, aguardando para o pushback, então 3897. Tango autorizado, Fito. Autorizado, Banaprode, o Fito, Tchang Tango. Sou instalador, muito boa noite. Azul 4206. Pronto para espera do 10, muito bom. Boa tarde, aliás. Boa, 4206, está autorizado a alinhar e decolar da 10, uma centena com uma dúzia nós, 4206. Autorizado a alinhar e decolar 10, 4206. Índia Tango chama Centro Recife, frequência 1260, alterno 1288. Ok, agora Recife 1260 e alterna 1288, boa. Boa. Meia, decolou 08, chame o controle 119.8, uma boa tarde. Controle 19.8, azul 14.06, obrigado, outra baixa. Igualmente. Controle Salvador, boa tarde, 4206 do azul, passando no 1300 na Tuca. Azul 4206, contato radar, sobe para o nível 370, serviço de vigilância. Tuca, saúde da 3704206 do azul. 3894 TAN, desce para 2000 pés, ajuste no 0 ou no 1. Correção, no 0 ou no 0. da 3894 para confirme 2 mil pés com 1090. Então 3894, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 0. Tem 2010, então 3894. Solo, Papa Romeo, Mike. Mike, Eco Vitor, vai prosseguir para Manati? Negativo, somente depois de tráfego, depois da campanha na 240. Circuito de tráfego e vai afastar na Raziel 240 por quantas milhas? Mike, Eco Vitor? Circuito de tráfego, depois da passa na 240 por 40 milhas. Pega acionamento com 1856 no box 3. No 03 está autorizado o Samitax. Vai chamar. Mike, é convite. Voo local a 500 pés, prosseguindo o circuito de tráfego da 107. E após, em coordenação com o controle, iremos coordenar o afastamento da Raziel 240 por 40 milhas. O controle opera em 198, a torre em 1186 e o transponder é o 0125, cotejo. Ok, no tráfego da 107, após que retornação, 240 por 40, 198, controle, 862, 0125, transponder, 0232, mais 4. Copiado, 02, aguarde transferência para a torre. Para essa foto? Por conta. Com Vitor, acionamento confirmando um táxi agora com a torre na frequência de 1-8 mesmo. Dezoito nove quatro autorizada final 1-0. Com 1601. 1601 no Galeão, aprovado 360, copia. Prossiga, com 1601. Autorizado Galeão 360, a rota será via para o Whisky 50 Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, Toquim. Decolar 10, curva direita, saída da Euleda e após Leda Bidev. Controle, operem 1198, transponder 5433, coteje. 273, redução de velocidade para 220 nós, é o número 3 na aproximação. Ciente 220 nós, número 3, o gol no 273. Gol no 602, após ETAP, mantenha a proa 030 sob vetor radar, seu limite ao localizador. Após ETAP, vai manter a proa 030, limite ao localizador, 602. Vai ter 9660, acione identificação. Desse mantém o 050, a chegada a AMAN. Zero sete, ciente, quando pronto, só me puxa o estacionamento. Quando pronto, puxa, chama, puxa o estacionamento, no 601. Número 602, direita 060, desça para 2.000 pés, autorizado a final 10. Direita 060, desça para 2.000, autorizado final gol no 602. Gol no 601. No 601, prossiga. Tendo as performances, estamos com um órgão para transplante a bordo aqui. Ok, sim. Convite já pronto, tá? É convite, tô com táxi com a torre agora no 86. Célula 1856 para o táxi POB 117, autonomia 315, Alterna Salvador. Boa tarde. Autorizado via Indy Alpha no ponto de espera torre 186. Indy Alpha, ponto de espera 186, 856. 609, mas tá lá na. Tá 220 fica limitado pelo lock. 220 limitado pelo lock, gol na 273. Para o táxi, TAM 8002, com 158 a bordo, 4 horas, alterna Guarulhos. Uno 273 vai atingir o 4.000 pés. Mantenha 4.000 pés, vai seguir 737 da companhia, 7 milhas à frente, livrando 3.000 em descida. Cliente na 273. Paulo, TAM 3897, puxa acionamento, posição 612. 273 ajusta para 180 nós a velocidade. 180 nós na 273. Livre o seu pushback e acionamento no 06, são intactos. Ciente após o avanço na retaguarda, está autorizado. Puxa o acionamento, aportará para o táxi. Torre Salvador 1856, ponte espera da 10. Gol no 856, mantém o ponto de espera no 856. Mantém. Meu 02, você está com 150 de velocidade? 160 de indicada, 602. 160, sente. Uno 273, esquerda proa 150, intercepta o lock. 150, interceptando o localizador, gol 1273. O 89660, voa Duna. Voa Duna, representante. 602 vai passar Duna, completa final, torre 186. 186, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa noite, 56. Fazer passar as duas bandas na curta linha, mantém pista 10 aguardando para a decolagem assim que a pista for liberada, ok? Sim, após a passagem do airbus, a linha mantém 1856. Salvador, boa tarde, gol no 602, estabilizado no LS X-Ray, trem baixo travado visual. Gol no 602, continue na aproximação, número 2 para pouso, vento é de uma centena com 109, gol no 602. Gente, prosseguindo na aproximação, aguardando pista, gol no 602. Zero. Ajustado para 3 dias. Uno 273, complete final, chame torre no 8 decimal 6. Final torre 18-6, muito obrigado, amigo. Até mais. Ok, estou autorizado a alinhar e decolar de imediato no 7, o vento 90 graus, 10 nós, Mike Eco Vitor. Alinhar e decolar, dá o 7, Mike. Torre Salvador, muito boa tarde, gol no 273, está estabilizado no localizador, 2 milhas de duna. 7. Então 3894, solo 20, libera a direita, chame solo 1219. Solo 1219, obrigado. 1856, o vento 1 centena com 10 nós, livre decolagem, pista no 0, no 856. Iniciando, 856. 3894, taxi via Alfa Kilo, pátio 3, chame antes da saída do pátio 3 para prosseguir. Ok, Alfa Kilo, pátio 3, vai chamar antes de sair do pátio 3, 3894. Mike Acovito, decolou os 20, atingiu o litoral, chame controle na frequência 119.8, Mike Acovito. É, interfone de ser tráfego, da 17. A 7, então vai manter o setor sul, espera aí sobre o farol de Itapuã. Aqui à direita, então, meu pé de Itapuã, vento. Bom, chefe. Salvador, boa noite, Otan 8002, ponto de espera pronto, visual para a aeronave na final. Gente, mantém o ponto de espera 8002. Gente, mantém. 1856, decolou os 21, chame controle em 119.8, uma boa tarde. Boa tarde, 119.8. Já visual para a aeronave da curta da 10. Gente, mantenha sobre o farol, são dois tráficos no LS, ok? Gente. 02, chega o trem pouso autorizado, uma centena, uma 19. Livre pouso, trem baixo travado, Guaramia 02. Alternando o galeão. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto espera, chama a torre 1186-3897. 386, obrigado. 3894, dá passagem ao Airbus da companhia e após o mesmo prossegue até o portão 08. Ok, dá passagem ao 21, depois segue com 08, 3894. O 1273 passou externo, baixou e travou, visual com 1-0. Continue na aproximação, informaria pista livre, uma centena com uma 12 nós, gol 1273. Ciente, 1273. T02, seu solo, os 23, ao livrar pista direita, chame solo na frequência no 219. 219, gol 602. Covitor, visual com a aeronave na final da 10 agora. O Mike Covitor, observe o tráfego na final do 1-0, passando a retaguarda do mesmo, com tráfego pela direita, acuse na final da pista 17, Mike Covitor. E a retaguarda, se a gente ferir, na final pela 17 à direita, entendeu? Tchau, tchau. Bruno 273, pista livre, tem pouso autorizado, uma centena, uma dúzia nós. Autorizado, Bruno 273. Chame antes da saída do pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, é o gol 602, chamará. Confirmando, TAM 8002, após a passagem do tráfego 37 da Gol na curta final, ali mantém cabeceira no zero. Sente, após o pouso do Gol, ali mantém no zero, 8002. 1273, no solo aos 25, libera a direita, chame solo em 1219. 1219, obrigado, amigo. Cara. Até 9660, complete final, chame torre no noite, decimal meia. 1023, agradecido, pode seguir essa torre. Até mais. Pátio 3, chame antes da saída do pátio 3 para prosseguir. Ok, Alfa Kilo, pátio 3 vai chamar antes da saída do pátio 3 para prosseguir, eu vou na 273. 856, voe para o Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, 856. Continue a aproximação, informe checado, uma centena, uma dúzia nós. O Abaeté 9660. 660. Covito, inversão no final, na 7. Mike Covito, está livre, aproximação, pouso na 17, reporte para iniciar a remetida, Mike Covito. Aproximação, pouso, cabeceira, 17, reportar a remetida, Vitor. Tá 8002, decolou os 27, chama agora o controle na frequência 119.8, uma boa tarde. 19.8, boa. Torre só mandou, boa tarde, outra 3897, ponto espera pronto. Ali, mantenho no 03897. Autorizada nem mantém 1-0, tá? 3897. Olha, o Abaeté 9660, uma milha para passar o sistema. Você da sequência autorizaria o pouso na Autosection, mas pela direita? Ok. Autorizo sim, o pouso na 17. Tem inicie curva esquerda e mantendo a perna do vento da pista 17. Tem um helicóptero na curta final dando 7 que fará o pouso. Vou solicitar que o mesmo abandone a cabeceira para o ponto de espera e só reporte na final da 17. Pode iniciar a curva esquerda para interceptar a base, o 9660. Opa, iniciado, repartaremos. Gente, está presente. É autorizada a remetida, prosseguindo para o mesmo setor ali do farol de Itapuã. Vento, uma centena, uma dúzia nós, Mike Eco Vitor. Autorizada a remetida, pois a direita e Itapuã, mesmo. Obrigado pela direita, pela embaixada checada, 9660. 9660, ciente, continue na aproximação da 17, uma centena, uma dúzia nós, 9660. Tráfico já arremeteu, tem livre pouso, pista 17, 9660 da Baeté. 60. O TAM 3897 tem decolagem autorizado no 0, uma centena com uma dúzia nós. Autorizado decolagem não no 0, TAM 3897. Todos os ventos vão no 856. 56, chama 12685, Centro Recife. 12685. Eita, reporte para girar base, pista 17. Mike, é com o Vitor. Autorizado o tráfego pela direita, reportagem girando base para 17, Vitor. 3897, decolou os 30, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 3198, obrigado, boa tarde, bom trabalho. 3897. Igualmente. Controle Salvador, boa tarde, já está 3897, cruzando 1500 pés, saída da EL. 3897, contato radar, sobe para o nível 340, serviço de vigilância. Subindo 340, solicita pro de Leda, o 3897. Vou em Leda, 3897. Obrigado, mano Leda.